baile do Patrese, é o baile do Patrese, é o baile do Patrese. Pra começar! Bora, Marrom Beat, tá na hora do bagulho endoidar. O bota do batidão, bota do batidão, bota do batidão, bota do batidão. Vai começar o bagulho doido! Um, dois, três, vai! Gigante Crocodilo Prime. O croco é bagulho louco. O croco é louco. O croco é ba... É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Júnior Santorini. É chopitel, é chopitel. Vai doidando, vai sacudindo. É o gigante na parada. Deixa no escurinho. Vai começando, começando no palácio. Bora pra cima, meu irmão. Meu parceiro Joãozinho também já presente com a gente. Galera endoidando tudo aqui no gigante. Então bora. Bora malandra, bora malandra, bora, vai, vai. Essa malandra, assanhadinha. Quer o quê? Que só quebrar, só quebrar, só quebrar. Gigante favela, Crocodilo. Doidinha. Então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando. Então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando, então vem arrepia. Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, pode dar em cima. Aquece! Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume, tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume, tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume. Aquecendo tudo. O teu tempo tá passando. Os fugitivos já aqui comigo também, um abraço. Detonando tudo, meu irmão. E aí, Alexei, um abraço a você também. Gosto, Leão, toda a galera aqui. Cala a boca e me beija, eu já tô avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, pode ir em cima de mim. Vem dançando, vem quebrando, vem dançando. Aí, gerente Murilo. Aí, italiano. Meu parceiro Márcio também. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Essa música é muito a onda. Esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã. Tu acha que não tá tarde? E a culpa? É que a culpa não foi minha. A culpa foi do Patrese que tava tocando aí. Já viu, é rock doido. Não foi minha. A culpa foi do Patrese que tava tocando aí. Já viu, é rock doido. Alô, Belly. A culpa não é minha, não. E vem dançando, vem quebrando, vem dançando, vem quebrando. E a galera vai no clima, vai. Bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão. E eu vou endoidar. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. É o baile do Patrese. Casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Cima pra cima do palácio. E a gente só começando, a galera chegando junto. E aí, Potter? Vamos, Índia! Potter! chupa, tu morde. De graça. Acho que os dois, hein? Apagar tudo que o show vai começar. Apagar tudo que o show vai começar. Vamos lá, vamos lá. Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. Já começou! Já começou! Vai começar, vai começar. Bora endoidando tudo! Vai! É o baile do Patrese. O baile do Patrese. É bagulho doido. O baile do Patrese. É bagulho doido. O baile do Patrese. É bagulho doido. O baile do Patrese. É bagulho doido. O baile do Patrese. É bagulho doido. Hoje eu vou dar. Toma! Deitada, deitada, deitada, deitada, deitada. Bora, Fox e Safadão! Deitada, hoje eu vou deitada, deitada, deitada. Hoje eu vou dar a deitada, deitada, deitada, deitada, deitada. E o quê? Crocodilo é triste. Ei, caçadores, o Patrese tá doidão. Ei, caçadores, o Patrese. Então diz, vai! Não é mais no 14? Não é mais no 14? Vem! Agora é no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. E a galera vai! É no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Júnior Santos. E deixa no batidão, no batidão, no batidão. E a galera do Paysandu também tá aí. Galera do Clube do Remo, joga tudo pra cima. Vamos que vamos, que vamos, que vamos, que vamos, que vamos. Deixa no batidão, yes. Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Nunca que deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Mas tu gosta! Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida. Depois, depois. Pressão, depois do rock. Sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão. Depois do rock te levo pra minha cama. Puxo teu cabelo, toda bandida ama. Cuidado novinha pra não ficar chapada. E no outro dia não. Então, meu, meu! Vem curtir o baile do Patrese, sei que você vai gostar. É o top DJ do Pará, faz a galera delirar. Meu amor, faço tudo. Um helicóptero. Faço tudo pra te ter, a qualquer distância eu vou te ver. Mas só começando aqui no palácio, é. E a gente pegando o clima ainda. A noite é uma criança, papai. Só tá começando. E a gente vai mamando, vem light. Pra cima, bora lá! Fiz na fila com grana e bens. Se der. Abre Mercedes Benz. Eu sou sem, mas vou ter também. Sou teu amado, teu namorado, teu meu. E aí, fortíssimo Júnior Pedreira! Por isso, eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que é fortíssimo Júnior da Pedreira! Só tem que ficar. E o quê? Ele é certinho pra casa. Meu parceiro Sandrinho, sensacional! É o papai do ano! E aí, Sandro? Certinho pra casa, ele é certinho pra casa. O pai da Duda também! Parabéns, Sandro! Você é nós! Tamo junto! Que tá muito top. E a gente lança aqui no Gigante. É do Croco também. Tu tá loucão? Tu tá loucão? Bora caixa baixa, pra cima, meu irmão. Pega o clima. DJ, bota na pressão. Só vou sair da festa quando eu tiver loucão. Bora, Keuri. DJ, bota na pressão. Só vou sair da festa. E aí, bico, pra cima. Quando eu tiver loucão. Quando eu tiver loucão. Daqui a pouco eu tô. Vai! Loucão, loucão, loucão, loucão. Só estremece tudo, bibirinha! Loucão, loucão, loucão. Só os loucos levanta a mão. E aqui é a nova loucão, do Fabinho dos Malas, meu irmão! Só os loucos levanta a mão. Loucão, loucão, loucão. Só os loucos levanta a mão. Alô, Melri! E pega o balde, pega a gelada. E põe na conta do Fabinho dos Malas. Princesa Kelly tá mandando o recado que tá tudo liberado, pode servir as garrafas. O quê? Ostentação, é os caixa baixa, é o crocodilo pra te dar-lhe a dentada. É o gordudinho, é o Patrese, Marlon Beat, é o neto ministro, é pressão nessa parada. Loucão, loucão, tá aprovado, Fabinho! Parabéns, Fabinho. Levanta a mão. A música tá top, garoto. Só os loucos levanta a mão. Loucão, loucão, loucão. Só os loucos levanta a mão. É, DJ Melly. É o Dourado na voz e DJ Melly na produção. Chama, viu? Explodiu. E o Fabinho dos malas. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo. Dá-lhe meu top do Pará, Patrese. Dá-lhe meu top do Pará, vamos nessa! O Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão. São os melhores! Só os principais! Gigante Crocodilo Prime! Gigante Crocodilo Prime! Bora, cabeção! Pra cima, impressionou! E vem! Para Luan Santana! O comandante da nossa equipe, volta o Prime, né? Mata sua foto apenas R$15. Não, Luan Santana, faz o seguinte: hoje aqui no Palácio dos Bares é só desconto hoje. Eu preciso te encontrar. O Japona também, o Gil. Hoje o bagulho é doido. Me segura, meu irmão. Bagulho doido. Bora lá. É croco no palácio. Gigante Crocodilo Prime. Olha bem pra mim, amor. Vem lá, te aquecendo tudo. Aí é o dedo dos mal falados. Aqui comigo, pra cima também. Posso te empurrar. Mercadinho de geladas, Braga! Bora, bico, te liga, caixa baixa! No telão! Alô, Melri! Betinho Playboy, mandou patrocinar. Betinho Playboy, mandou patrocinar. Whisky e cerveja, hoje eu quero endoidar. Whisky e cerveja, hoje eu quero endoidar. Olha a Cleo, mandou patrocinar. Olha a Cleo, mandou patrocinar. Tequila e Ciroque, hoje eu quero endoidar. Tequila e Ciroque, hoje eu quero endoidar. É muito caqueado. É aniversário do meu parceiro Skate. Ele que tá no berço hoje, comemorando aqui no Crocodilo. Um abraço a você, Skate. Vamos pra cima, vamos pra cima. Ele tá no berço. Skate, o considerado. Aniversário do homem, não para. Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para. E em nome de Gilson Lanches, o lanche mais top da cidade é Gilson Lanches. É Gilson Lanches na parada, minha produção tava lá. Eu vi foto, meu irmão. Serra, serra devagar, e serra devagar, e serra devagar. Vai serrando, vai serrando. E em nome também de R.A. Boutique, do meu parceiro empresário Anderson. É Ria Boutique no telão. É Duque Gold na parada. É a onda do momento. É Ria Boutique, Duque Gold. E o Patrese Verte, Duque Gold aqui no Palácio, meu irmão. E em nome também de Saca Praia. Saca Praia do meu parceiro Eric. É Saca Praia. E a abelhinha mais famosa do estado do Pará, Boutique Multimarcas. Meu parceiro Ícaro Carneiro, é Boutique Multimarcas. E lá vem Barbearia da Vila. Galera que dá o grau no visual do Patrese, Barbearia da Vila do meu parceiro Carlinhos. Bora, Carlinhos, que tá aqui hoje, detonando tudo no gigante. O Morão, bora, bora, bora, tá na hora. Bora, tá na hora. Bora, tá na hora. Segura, segura. Deixa no escurinho, deixa no escurinho, vai. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Um, dois, três. Pou, pou, pou. Tei, tei, tei. Segura. O Patrese virou de vez. Bora abrir o pra cima. Pou, pou, pou. Equipe Remo Shark também é aqui presente com a gente. Segura, vai. Pode sentar a batida, pode sentar a batida. O bagulho tá louco, o DJ tá preparado, tá pronto pra dar-lhe uma pisa. Chegou, então toma, toma, toma. Toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua. Toma, Leonardo. Toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa. Ricardo! Parceiro Ricardo Rios, minha Lurina! Camarote número 3, sabadão no Insano! Eu avisei que eu ia. É desde. Sérgio Leão! Eu ia me tornar gigante. Tem nada, Sérgio! Eu ia. Tamo junto, tamo junto! Croco na parada no palácio! Do jeito que o Ricardo Rios gosta! E vai! Bora, leque, sei! Bora que tá na hora! E dance, dance, dance, dance, dance no batidão! Para Pipirinha. Fechando o feriado. Amanhã é feriado, ninguém trabalha. A gente vai até o sorriar. Hoje sai essa sopa. Anda. É na conta do Fabinho. Bora, Leão, bora, Leão. E aí, Marcelo, como é que é? Aqui em Brasília com a gente também. Tamo junto, moleque. Me conquistou de um jeito que qual foi, Alexei? Bagulho doido? Daqui a pouco. Vamos lá. O que mais posso querer é o teu amor. Ah, tu tá apaixonado. Eu preciso para ser feliz. É de Deus amar a razão de me fazer sonhar. Bate forte aqui. Vem no peito. A galera gosta. E as marcantes rolando também. Vamos que vamos, vamos que vamos. E para a família dos malas. Hoje pensei tanto em você. Onde estás, presente? Bora, Leiliane, a Rai também, a Jaque. Olha a Leila na área. Esse toque me faz sentir. Poeta deu mole. A paixão renasceu em mim. Te entrego meu coração. Bora, Elder. É o dos mal falado, prepara que segunda-feira tem fronteira. Quero sentir. Festão da regada. E a gente tá por lá, viu? Posso viver sem você. Ele olha o Paulo da Luz aqui com a gente. Sentir sem vergonhas. Beijão pra você. Quero sentir teu amor. O outro Paulo também, eu, na retaguarda, ó. Mas eu não posso viver sem você. Ele foi te conquistar. Vem sentir. DJ Patrezinho é dona, sem parar. Sem parar, vai, vai, vai, vai. DJs Marlon Beats, DJ Patrese, Amazon. Aqui no Gigante! Patrese, já viu o pote ali, ó? Tá que tá. Foi como a... Foi como... Foi como... Foi como... Foi como... Foi como... Foi como... Foi como um ano e um segundo. Seus olhos negros, luz no escuro. E um sorriso... Bora, Paulo! Brasil. E você, o meu mundo. Imaginei pra sempre ser tua. E uma maneira de te ter. A gente vai aproveitando também, fazendo o convite. Que no próximo sábado a gente vai estar lá no Insano. Preparando uma grande festa pra toda a galera. De um lado vai ter o Cabaré do Brega. Chimbinha vai estar por lá. Crocodilo. Sabadão Insano! Desde então sou infeliz. Essa festa vai dar o que falar, garoto! Quero estar assim, e onde eu vá me acompanhas. E nas tempestades me acalma. E és um sonho de... E lá vem! Lá vem música de Montanha! De gaçado! Quem gosta é ele, eu pode! Savinho, aqui Brasil com a gente, um abraço, garoto! DJ Patrese com o famoso baile do Patrese. E o Cabinho na área, velha guarda, galera do rock. Bora, Cabinho! Rock na parada! Daí é Maria, é? É Maria! Toma uma forra também! Bora, gringo! Bora, gringo! Bora, gringo! Bora, que sei! Do jeito que tu gosta! Tocando as marcantes, crocodilo não citou! E aí diz: eu vou pra cima aqui, ó! Tudo no amor, tudo na moral. Patrese, Patrese. É o baile do Patrese. Pra cima! Se você quer, então vem. Então diz. Porque atrás não vou. Mais um mé aí, Marlon. Não vou, juro não te quero mais. Porque me magoou, machucou. Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer, que bem quer. Como foi inocente me entregando loucamente, como que ser... Ô Paulão, ô! Apaixonado, pô? Com sua esposa, né? É nóis! Eu não te quero mais, porque me machucou. Olha, empresário Bigo, vai te chamar maior, meu irmão, do Mercadinho Braga! Ele é a primeira dama, Raíssa, sempre! Bora, Bigo, bora, Bigo! Olha o rato, só de boa! E aí, rato? Empresário Rato! Que Jaú. Só você vai me tocar. Bora, Carlinho, bora, Carlinho. Tá no gigante, meu irmão. Sarinha. Eu sei que um dia a gente pode se perder. Prepara que tá vindo o pai do ministro, viu? Se depender de mim, porque esse é o vale. Vai dar o que falar. Só o que houver, venha o que me... 22 de setembro, Planeta Show. Pai do ministro. Gritar, amor, Crocodilo. Amor. MC de vinho. Tá difícil de viver a vida sem você. E o que? E o que? Menino, eu te quero. Já que o bagulho ficou sério, então escuta o que eu vou te falar. Esse é o DJ Patrese, tem que respeitar. A galera vai chegando invadindo o palácio, meu irmão. E o quê? Sabe por que passo e finjo que não te vejo? Porque a tua cara é hoje meu maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Não te... Para, Paulo Colucci! Então não vem te... Olha o passo, de boa! Não vem me rotular, não caibo em caixa. Bora, Leão, bora, Leão! Respeita se tu... Respeito, não vou te mostrar que hoje eu tô avessa, mas nada me impede de... Vai tomar aquela do beat aí, vai! Eu quero que tu vá... Parar de tomar conta. E o que? E o que? Tá longe. Estão demais, hein? Hoje eu tô tipo. Vai pegando o zero. Eu quero que tu vá. Parar de tomar conta da minha vida e vai. Aonde já se viu? Hoje eu tô tipo tolerância zero. KKKK. Oh, oh. Só lançada. Vai, vai, vai, vai, de gaçada. Vem alto, vem alto. Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Agora baixou mais. Din, din, din. Tá com ciúme, admira, tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega... Mochila hoje, carreira solo. Tempo tá passando e tu não toma uma atitude. Amadói. Ativar. O meu modo, um tapa na cara, essa é rápida, esperta. Se... Vai, olha ali, o pau acha ele ali atrás dele. O chiclete, favor. Falou, epa, tá doido, tô casado, beija. Tá doido. Se não for, pede muito, cala a boca e me beija. Eu já tô a vida do namorado. Só o olhinho dela. Din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme. Então empurra nela. Posso te porra, posso te porra. Aê! Posso te porra, posso te porra. E aí, Lucas porra, BSB? Posso te porra, posso... O Leonardo Zumil de Janaia! Fortíssimo Juninho da Pedreira! Porra, tamo junto, meu irmão! Doido pode comer, mas antes vou perguntar. Doido pode comer. Olha o presidente chegando junto! Meu patrão seguinte assim! Posso te porra. É o presidente na área, meu irmão! Posso te porra. Tá no palácio! Tu tá no setor, posso te porra. Essa tu fica... Bora, Gabi, bora, Gabi, um beijo pra ti! É só tu ficar de quatro na cama e se pinar. Bora, Carol, bora, vai! Posso te porra. Posso te porra. Então ama, ama, vai! Amar, amei, gostar, gostei. Mas agora eu não quero nem de graça. Não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Ô moça, eu vou pra ousadia. Eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? Mas eu só quero ser feliz. Aquecendo, vai! E poder me orgulhar. levanta a mão pro alto quem tem amigo viado. Agora eu quero ver o bagulho, bora! Baile lotadão, geral tá perdendo a linha. Levanta a mão e grita quem tem amiga galinha. E o quê? Vou mandar um papo reto, é verdade, eu não minto. Quem tem amigo corno, abre a boca e dá o grito. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Cadê o gritinho das gostosas? O gritinho das sinceras. O gritinho das sinceras. O gritinho das virgens. Das gostosas de novo. Só quem quer beijar na boca aí dá o grito. Encabulado, hein? Não beberam uma direito. Quem quer beijar na boca aí dá o gritinho. Estão se soltando, pouco a pouco. Vai bebendo que já já é o bagulho doido, bora! Pode chegar, que a festa vai começar. Vai começar! Da onde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar. Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce. Te rasga, viado, agora! Que você tá? É no baile da Caicó. Ai, solta! Toma no batidão! Deixa eu dançar, vai malandra! Essas malandras, o quê? Assanhadinha, que é o quê? Só que é vral, vral, vral, vem pra favela. Vamos nessa! Fica doidinha, quebra tudo! Então vem sentando aqui. Senta aqui, vai. Essas malandras. Quero ver se tu sabe mesmo. Assanhadinha, vai. Só que é vral. Bora, rebelde, vai, rebelde, vai! Só que é vral, vral, vral, vem pra favela. Vai. Fica doidinha, vai. Então vem sentando aqui. Vai, quero ver. Novinha da favela. O ritmo é esse aqui, vocês querem disputar, é? Mas só que a profissão das minas é... O quê? Abusadamente ela vai batendo. Bum, bum. Ela vai sentando. Toma! Ela vai pingando. Tchum, tchum, tchum. Ela vai batendo. Bora botar esse desgraçado pra dançar, bora. Ela vai pingando. Bum. Ela vai sentando. Bum, bum, bum. Abusadamente ela vem batendo. Bum, bum. Ela vem quicando. Bum, bum. Ela vem tremendo. Bum, bum, bum, bum. Vem, vem batendo. Bum, bum. Ela vem quicando. Nesse momento tá caindo um puro. E o que? Agora! E quebra esse bumbum, vai quebrando. Treme esse bumbum. Treme. Quebra esse quadril. Vai tremendo. E treme. Eu quero uma mulher aí em cima também, porra. Tem que ter uma mulher, cadê a mulher? Deram álcool pra ela já. Agora então vai. Eu quero ver você dançar. Segura. Quebra. Vai quebrando. Apresentaram aí, uma salva de palma pra eles. representaram. Tamo junto e misturado, pode crer. É o gigante na parada! Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim não marcar toca. Depois chego emocionado. Quero ver, quero ver. Beija na boca, depois quer contar vantagem. Falando que é o pegado. Bora, poeta! Eu vou ter que zoar. Tu mortal! Tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Vocês! Na festa do Nando DK é o verdadeiro furdu. E o quê? Aí. Furdu. Nossa, que absurdo. Tá com o rabetão com força, com força. Com tudo de porra, de porra, de porra, de porra. E vai quebrando esse quadro e vai empinando essa bundinha. Quebra tudo. E quebra tudo. Posso, posso detonar mais uma, posso. Quebra, quebra. Pra batão grandão, que pra batão, pra batão grandão, que pra batão, pra batão grandão, que pra batão, pra batão grandão, que pra batão grandão, que pra batão, pra batão grandão, que pra batão, pra batão grandão. Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Pega, pega, pega, pega, bora lá que sei como é que é. Pega, pega, pega, pega, pega. Que pra batão, pra batão grandão. Que pra batão, pra batão grandão. Vai, Bibrinha. Pra batão grandão. Que pra batão, pra batão. Mostra teu nome, mostra. Tu gosta, não gosta. Tu gosta, não gosta. Tu gosta, não gosta. Meus caixa baixa detonando. Tu gosta, não gosta. Tu gosta, não gosta. Yuri Martins. Sente o clima. Barbearia da Vila. Nenê contigo. Vem sentir o clima, Carlinho. É assim quando tu tá, desgraçado. Vai sentar por cima. E o DJ vai te pegar. Do meu parceiro Caio também. Tu pediu agora, toma. Não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Tô tapinha na potranca. Com o bumbum ela balança. E Yuri chama de malandra. Ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca. Pra sentar. Ela balança. E Yuri chama de malandra. Ela vai se apaixonar. Você achando que eu tava com outra? Não vai ter mais jeito. Não vai ter mais jeito. Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Por causa de uma. Bora, Jamaica Designer! Ô, oh, desculpa. Vocês, mano. Vocês, bem alto, vai! Se eu tiver solteiro. Agora! Se eu tiver solteiro, não. E o quê? Não há ninguém. Também suas amigas. E aí, palácio? Eu vou comer também. Pra cima! Eu vou comer também. E domingão tem a volta do nosso animal lá no Ponte Show. E o que é melhor? Não vou perdoar. Agora o Ponte Show tá com uma conveniência 24 horas. Não vou perdoar ninguém, suas amigas. A galera que sair da bola durante a semana aí, você pode comprar sua cerveja bem geladinha, tomar lá na frente. Conveniência 24 horas, garoto! Mas domingo tem a volta. O gigante tá de volta no Ponte. Oh! Quem é do Flamengo aí, joga a mãozinha pra cima. Quem é do Corinthians, joga a mãozinha pra cima também. Cadê a torcida do Clube do Remo? Dá o grito. Torcida do Leão, dá uma vaia na galera do Papão aí. E a torcida do Paysandu também tá aí, tá? Galera do Paysandu, dá uma vaia na galera do Remo. Quem vai amanhecer aí, dá o grito. Quem acredita em Deus, bate na palma da mão. Quem acredita em Deus, bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Everybody's going to the party, have a real good. E doida! E doida! E doida! E doida no palácio, vai! Dancing in the desert, blowing up the sun. Doide, doide, doide, doide, doide, doide, doide, é muita roda! Dancing in the desert, blowing up the sun. Let the fucking bass! Pra sacudir! Pra balançar tudo, é o Palácio dos Mares! E o gigante tá na área, meu irmão! Feriadão, sucesso! Bora, Marlon Beat, Marlon Beat, Marlon Beat, Marlon Beat! Braxy! Prepara que hoje a gente vai tomar uma! Tô contigo! A gente tá num setor! Pra se ligar, quebrando, e vai dançando, e vai mexendo. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E o que? Se apaixonou, se apaixonou, se apaixonou do jeito que o pai socou. Se apaixonou, se apaixonou, se apaixonou do jeito que o pai. Que pipirinha de tá? Timo pro motel e começou a cachorrada. Botei ela de quatro, ela já tava pela. Bora, Rogerinho! Ela gamou em mim. Segura, moleque! Olha o Hugo na área! Sequência de. E aí, Hugo? Sequência de soca, soca, sequência de toma, toma, soca, toma, soca, toma, sequência de toma. Bora, fortíssimo! Toma, soca, toma, soca. Júnior na Pedreira! Toma, soca. O Leonardo Zumil, chamei pra aqui, ó! Soca, socadinha, soca. Lado direito do animal! Fica molhadinha! Sabadão tem insano! O Osho do Leão! Ele é só a primeira dama, bora aqui, ó! O que é que... Aí, Osho! Eu só falo em você. Vamos lá, vamos lá! Eu não fiz nada, só joguei na minha cama e comecei só na sequência do soca com toma, toma, soca, toma, soca, toma, toma, toma, soca. Insano, com bregaço, papai! A morena tá aqui. Bora, família! Tá aqui, tá. Então, ruiva, vem pra cá. Ele, minha patroa! Encostando. Encostando. Parabéns, Fabinho. Jogando a bunda pura. Quando vi essa mulher. Sabe que eu não sou de mentir. A música tá show de bola. Quando vi essa. Prepara que vai virar hino. Quando vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso, que canta as trechinhas uma vez. Vai, que vai, que vai, que vai. Vai sentando, vai, vai. Vai, quicando. Tentando. Quicando. Tentando. Olha quem tá ali, olha quem tá ali, ó. Quicando. Sérgio Leones. E aí, Leones? Homem da internet. E aí, Celo? Parceiro empresário Celo, GDG também. Ele e a Loura sempre. E aí, Loura? E a GDG na área, para Celo, pra cima. Cadê o Ricardo Rio, rapaz? Já te falei que eu não presto, que com nós é sem massagem. Esconde, Ricardo, pelo amor do Cristo, pai. Bora, Ricardo, bora, Ricardo, pra cima. E vem dançando, vem. A morena tá aqui, tá. A leninha tá aqui, tá. Ricardo já mandou avisar. Então pode se... Camarote número 100, sábado lá no Insano é dele. Encostando. Ele vai pra cima. Quando eu vi a primeira dança. Confesso, me apaixonei. Tá certo? Ei, tum. Vai! Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando vi. Tem que chamar um teco pra ir. Confesso, me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso, que canta as três de uma vez. Vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que quando. Só na manha, Tchacazé Neto Grisinho. Bora, Thiaguinho, os garotos do Red. Gente diferente, hein? A clube das fronteiras. Bora, Thiago! E o que? Seu grande amor. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão. E o chifre? O chifre no asfalto. Da Feira Caribe. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. fechando esse bar, afogando a... Fala, Pipirinha! Que não queira osene. Vou beijando esse copo. Pipirinha tá pra lá de Bagdá. Mas que te deram, hein? Então é companheira nesse risca-faca. Enquanto você não volta, eu tô largada as traças. Hoje tem sopa. Sentimento que nunca se acaba. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira. Sertanejo, vai! Galera do Fox Safadão! Essa galera que tá junto com a gente hoje aqui fazendo onda. Fox e Drogo, Drogo e Fox e Bag Show. Só na mão. E o quê? Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo. Te liga! Ela me fez vender meu gado pra morar. Essa aqui é do mochila que o mal falou. Me deu um tênis de presente. Falou que a botina não combina mais com a gente. Mas que menina indecente. Calma, calma, sabe, gato. Aguentei, falei o que o coração. Vocês, vocês. Deixa de ser peão de ouve modão, meu violão. Não deixo não, não deixo não. Só eu não deixo o mé. Largar o... Não é, poeta? Tu não deixa o mestre de jeito nenhum. Eu não deixo, não. Não deixo, não. Sertanejo. Deixa de ser vaca. Seguir, já mandou avisar que quinta-feira tem Caribe Show. Eu não deixo, não. Tem Crocodilo. Não deixo, não. E o William César e Cristiano. É o meu chapéu pra usar gel. Meu Deus do céu, não deixo, não. Toca tudo. O animal toca tudo do Pará. Então toma. Do jeito que a galera dá valor, dá valor. O Bora na Batida. Contigo, Marlon Beat. Pra cima, cima. Verdade, né, Patrese? Já pra entrar no clima, no sabadão lá no Insano. Tem uns... Tem Crocodilo. O gigante do Brega também vai estar por lá, fazendo uma grande festa. Cabaré do Brega, na verdade, né? Vai estar o Chiminha, dando aquelas guitarradas. De um lado vai ter o nosso animal. Sabadão no Insano. Cabaré do Gigante vai dar o que falar. Vambora na batida. Vambora no batidão, no batidão, no batidão. Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. 3, 2, 1, virando. Vem dançar no baile. É o baile do Patrese. Patrese. Bora, Marlon Beat. Pra cima! E o que? A galera dá valor! Então te liga, agora vai! Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Patrese, o top DJ do Pará. Vou se encontrar pra lá de Troncamento. Bora, Alexei. Fala, Luizinho da Bros. O Lourinho também, o Dedezinho, Alucinar também. O Dodô, nossa família, Prejuízo também. Libera, libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim... Vai dançando, dançando, dançando, vai! É muito caqueado, é muito gigante. o bregaço vai. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, e ela só acabou. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria gelecar. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria gelecar. E vai, e vem, e vem, e vai, e vai. E aí, Jaque? Bora, mulher! E aí, Zé Pi? É no silêncio da noite ou no raiar do dia, eu vou te conquistar, Maria. Só pra quem sabe, pra quem lembra também. Do dia, eu vou te conquistar, Maria. As horas vão passando, eu começo a pensar. Um abraço também, o Fúria da Noite. Aqui Brasil com a gente, um abraço você, Fúria. Calor é gelado, linda Maria, eu ando apaixonado. Agora! Prime. Prime. Prime! Agora é Prime! Prime! DJ Patrese. Tudo normal, tudo normal! Tá pegando pesado. Dá vontade de tomar uma. Meu amor, não me deixe, por favor. Vem viver o nosso sonho de amor. Sem você, eu sei que vou chorar. Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar. Meu amor, não me deixe, por favor. Vem viver o nosso sonho tudo no amor, vai. Sem você, eu sei que vou chorar. Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar. Eu te amo muito, mas tenho que partir. Você só me fez... Bora dominar! Quis me iludir. Preparou a sunga já pra amanhã? Não, você só machucou e o coração. Tem 20 lá. Meu parceiro Rogerinho aqui presente com a gente. Ele e o Hugo. Galera, tá comigo, bora, Rogerinho. Passou o X já, passou o X. Sei que te feri, que fiz. E toma, toma, toma, toma, toma, Nagui. Crocodilo. Tá aqui, aqui! O show do Águia me faz sonhar. Não consigo controlar. Vou dançar curtindo o som. O quê? Do Águia de Fogo, amor. DJ L só tocar. E o Patrese é detona. Os nossos corações com lindas canções. Que bom estar aqui. Te quero só pra mim. Baby, agora escuta o que eu vou dizer. Tá aqui deitado. Já não me faz o S. É o som da Águia. Pra cima e só quem tá feliz, só quem tá solteiro, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, vai girar, vai girar, vai girar, dá um giro, um, dois, três, é agora. Vem no som. Do Patrese. DJ Patrese com o famoso baile do Patrese. E o quê? Por onde eu vou? Penso em você. Não aguento mais viver assim. Angolano na Nike daí, tá? Ai, vamos nessa. Não te encontrei.